O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores para falarmos da ciência trilogia analítica, desenvolvida pelo psicanalista, filósofo, cientista social Norberto Kepp. Aliás, Dr. Kepp, boa tarde. Eu gostaria de já dar aos senhores o telefone da nossa clínica e o endereço, Clínica de Psicanálise Integral, onde os nossos psicanalistas atendem clientes, né, em terapia individual e de grupo. E também onde o Dr. Roberto Giraldo atende clientes em medicina psicossomática trilógica, dando uma assessoria de saúde integral. Então, nosso endereço é Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E também o nosso telefone é 3032-3616-3032-3616. No final do programa, vou repetir de novo. Vamos repetir o nosso endereço, o nosso telefone e o nosso site, que é www.trilogia.ws. É o nosso portal onde temos todos os nossos sites das nossas atividades, as nossas escolas de idiomas terapêuticas, onde você faz terapia aprendendo línguas, onde tem os nossos seminários, os nossos cursos, nossas palestras, o nosso jornal, os nossos programas de televisão terapêuticos, os nossos programas de rádio, nossos livros, enfim, uma gama enorme de possibilidades que você tem de se beneficiar com a ciência que unifica a teologia e a filosofia ao seu corpo de ciência, né? Ciência, filosofia e teologia juntas para trazer a solução de uma porção de problemas do ser humano. Eu gostaria já de passar a palavra ao Dr. Kepp, por favor, para que ele possa, então, falar um pouco dessa ciência que está beneficiando milhares e milhões de pessoas na América do Sul, na América do Norte, na Europa e em outros países também. Nossos livros já estão em mais de 9 idiomas, né? Eu gostaria de abordar hoje o tema sobre a consciência, que, aliás, é o tema que nós estamos publicando no próximo jornal. Nós temos um jornal Stop, né? A Destruição do Mundo. É um jornal que a Milênio, que são as empresas aqui que ensinam línguas, as empresas, elas distribuem na cidade, e é muito importante porque são temas assim terapêuticos. Como os senhores devem já estar cansados de saber, essa escola nós fomos assim organizados, assim nós criamos para justamente levar o ser humano, ao mesmo tempo que aprende, né, uma língua, aprende principalmente o inglês. Então, ele receber, assim, orientação para ter um equilíbrio mental, assim, rápido. Porque o que acontece no processo de cura é que o ser humano, ele geralmente segue uma energética errônea. Vamos dizer o seguinte, que tudo o que o ser humano pensa, tudo o que ele sente, vem assim dessa energética divina, energética de Deus. Então, até mesmo, vamos dizer, o tipo assim de ideia que tem, o tipo de emoção que tem, vem geralmente dessa, e vem, vamos dizer, totalmente mesmo dessa influência, né, que Deus coloca no mundo, e a pessoa aceita ou não. Agora, nós temos que ver também um aspecto interessante, que não é como, por exemplo, Aristóteles falou, que o pensamento, que tudo que a pessoa sabe, o conhecimento, viria dos sentidos, que os sentidos captariam, vamos dizer, os olhos, né, a vista, captariam as formas, as cores, e tornaria isso um nome, um conhecimento. Ou então os ouvidos, né, os sons, o paladar, né, o sabor. E que essa ideia que até hoje a ciência usa, que o conhecimento vem do elemento assim, sensorial, inferior. Então, na própria metafísica, no próprio trabalho de filosofia, que é feito há séculos, né, e veio da Grécia Antiga, antes mesmo de Sócrates, antes mesmo de Aristóteles, de Platão, já havia essa ideia de que nada, no sentido assim de pensamento, vem dos sentidos, mas vem, vamos dizer, do próprio pensamento, do que é mais alto. E agora, nessas descobertas que nós fazemos, nós notamos que essa energia foi descoberta pela física por Tesla. Então, Tesla mostra que os motores, esses motores que produzem, por exemplo, energia para geladeiras, ou então as televisões, mas principalmente os motores de indução, eles não são motores que fazem, que fabricam energia. Eles são motores que captam a energia, como, por exemplo, o nosso cérebro. Todo o pensamento que nós temos, todas as emoções, todas as ideias, né? E o que nós sentimos vem dessa energia exterior. Então, não somos nós que elaboramos as ideias, o conhecimento. O conhecimento vem completo na mente. Por exemplo, se a pessoa pensa, ou então no início, né, pensava em fabricar um carro. Então, não é que, como Aristóteles falou, que o indivíduo, então, ele pensa num paralama, depois pensa no motor, depois pensa nas rodas, depois pensa naquilo e mais aquilo, e ele vai construindo e no final dá um carro. Não é assim. É que o automóvel, o avião, a máquina de escrever, o motor ou qualquer coisa criada pelo ser humano vem total na mente. Por exemplo, o carro, como estava falando. Então, vem todo o carro na mente da pessoa, e com as rodas, é claro, motor e carroceria. E aí o indivíduo, então, pega parte por parte, vai montando, e tem aí o carro. Assim, a máquina de escrever, qualquer coisa que o ser humano queira se realizar, vem completo na sua mente. Então, essa ideia que a ciência usa atualmente, que o ser humano tira o pensamento, o conhecimento dos sentidos, é errada. Inclusive porque o inferior não faz o superior. Aí a gente pensa, né, na ideia do Darwin, que o ser humano viria dos elementos inferiores, dos animais inferiores, dos macacos, das larvas, de todos os pequenos animais, e finalmente se transformaria no homem, é totalmente errônea. Agora, é claro, né? O ser humano pode, com o tempo, se ele rejeita a sua condição de homem, virar meio macaco. Isso acontece. E virar meio monstruoso, né? Isso acontece. Então, o processo não é de evolução. O processo que acontece é de involução. Quer dizer, o indivíduo, lá de cima, ele vai caindo, caindo, caindo, e a civilização entra em decadência. Então, o nosso trabalho trilógico é justamente para mostrar, através da consciência do mal, como o indivíduo está no caminho errado. Então, nós dizemos o quê, né? Que a consciência, seja ela do que for, é um bem para o indivíduo. Se o indivíduo, por exemplo, percebe que ele comete um erro muito grande, ou um erro na mente ou nas emoções, ele consegue corrigir e consegue se desenvolver. Se ele não tem consciência, quer dizer, se ele não percebe, então ele vai se afundando cada vez mais. Então, esse é o grande valor da consciência que nós estamos agora lançando no jornal no próximo mês. O que que os senhores querem falar a respeito desse trabalho de trilogia? Ô, Léo? Então, o senhor está falando da consciência, né? Que, como Aristóteles falou, que vinha dos cinco sentidos. Se fosse assim, uma pessoa cega nunca poderia ter abstração, né? E, no entanto, tem. Mas, então, quer dizer que essa consciência é que seria o verdadeiro reino de Deus, né? Porque a gente vê que as religiões pensam e falam, muitas vezes, que o reino de Deus seria um reino, assim, após a morte. E agora, pela consciência que mostra a verdade, mostra a realidade, a gente vê que o mundo que é chamado divino já está aqui. Então, aqui no seu livro, Dr. Kep, O Reino Divino, na página 73, o senhor explica bem essa questão, porque falando que o mundo divino é esse, claro, não os problemas do mundo, porque esses são criados pelo ser humano, né, quando rejeita a consciência. Então, o senhor fala assim: habitamos o único mundo que existe, ou que poderia existir, e este é o reino divino. Se vivemos conforme ele ou não, é outra questão, que depende quase inteiramente de nossa escolha. É claro que existem outras circunstâncias que atrapalham essa vivência, como a própria civilização sensorialista a que pertencemos, com todos os seus hábitos correlacionados através dos tempos. No entanto, o reino de Deus está aí, à disposição, e podemos retornar a ele quando aceitamos a consciência. Agora, né, Léo, tem essa questão desse filme famoso, né, sobre o exorcismo. Qual o nome desse filme? Esse atual que está passando chama-se O Ritual, Dr. Kep. É um filme chamado O Ritual, né, que tem até um famoso artista, Hopkins. Anthony Hopkins. Então, esse mostra que a grande influência que o demônio tem no ser humano. Então, esse filme mostra que é toda energia, tudo que existe vem de Deus, né? Agora, existem esses seres diabólicos, né, chamados demônios, e que nesse filme até mostra como os demônios agem, tornando a pessoa possessa e desviando, por exemplo, a energia divina que a pessoa deixa de receber e cai doente. Pode dizer, de uma certa maneira, que toda doença vem decorrência da interferência dos demônios. Como é que a Selma vê essa questão? Então, Dr. Kep, eu vejo aqui, estava até encaixando num artigo do livro do senhor, A Teologia Trilógica Científica, onde o senhor também trata desse assunto, né? Mostrando, quer dizer, que a existência do ser humano, ela em si, ela é transcendental. Então, o que que isso significa? Que nós já estamos sempre em contato com seres espirituais, né? Os bons e os demoníacos, né? E isso, sem dúvida, vai depender muito do tipo de sentimentos principais que nós temos, do tipo de atitudes, né? Porque muitas pessoas acham que, ah, então não vejo os demônios, eles não existem, por exemplo, mas eles existem, né? A gente vendo ou não. Né? Toda essa relação com a transcendência, nós percebemos presenças, sons, vozes e principalmente as inspirações na nossa cabeça. Então, isso é muito importante saber, que parece que nós nunca sentimos ou pensamos nada sozinhos. Quando se trata de sentimentos amorosos, então eles estamos aí em ligação com Deus, com seres bons. Mas sempre que nós estamos com sentimentos vingativos, de raiva, negativos de qualquer tipo, na inveja, ali nós estamos na ligação energética com esses seres demoníacos. E podemos ver, né, que ninguém está fora disso. Todo ser humano, em maior ou menor grau, está sempre com esse tipo de contato. Então vamos dizer, né, que o que vem no pensamento, as coisas invisíveis, são as que existem em maior número. Então, o que é material é em pequeno número em relação ao que é invisível. E justamente o que é invisível, como vem essa ideia errada do Aristóteles, o que é invisível não é cuidado como deveria fazer e que forma mais de 90% da nossa existência. Quer dizer, o pensamento, as emoções são transcendentais. Agora, pode se tornar ruins, pode, como as religiões chamam de pecado, quando o demônio interfere e desvia e pega essa orientação, né, essa energética divina que nós recebemos e distorce, né, e quebra e anula. E posso só fazer um comentário que eu acho muito importante no trabalho do senhor, porque normalmente a Igreja Católica e outras, né, instituições religiosas, elas consideram que o possesso é o tipo que mostra nesse filme, né, por exemplo, que a pessoa se debate, tem aquelas contrações, urra, etc. E o senhor, no seu trabalho científico, mostra que a doença mental é intimamente ligada com a questão da influência demoníaca e da possessão. Quer dizer, uma questão de grau. Qualquer outra doença. Certo. A questão é se a pessoa tem uma crise ou não. O que o doutor Giraldo, colombiano, gostaria de falar? Sim, doutor Kefe, agora que o senhor menciona esta questão da consciência, estava pensando o terremoto que atingiu recentemente a Japão, que foi um terremoto histórico, infelizmente, com 8.9 graus. Então, me lembro todas as enseñanzas suas, Dr. Kepe, da energética, os livros da nova física, metafísica teológica 1, 2 ou 3, onde o senhor vem explicando como todos os seres estão relacionados a través da energética. E o senhor vem explicando também como nós mesmos, com nossos pensamentos ruins, estamos agrediendo a natureza. E isso me faz lembrar como em 1992 a doutora Cláudia Pacheco cria em Paris a Associação STOP, Pare a Destruição do Mundo, porque a destruição que está acontecendo no mundo, os tsunamis, os terremotos, não são questões casuais ou castigos divinos, como alguns pensam. Deus não castiga, são simplesmente os actos devidos a que nos permitimos o demonio entrar en cada uno de nós e vamos transmitiendo eso a mesma natureza. Entonces, en este momento, esto de terremoto de Japón es un ejemplo para que cada uno de nós tentemos seriamente concientizar nossa própria psicopatologia para parar a destrucción do mundo. Então, acho que o Dr. Giraldo está dizendo, né, que a patologia do ser humano, a ira, a soberba, a arrogância, a inveja, a preguiça, tem uma carga energética violenta e que ataca a natureza. Ataca os animais, ataca as plantas, os mares, os ares. Quer dizer, isso já é comprovado, inclusive, pelo estudo do Masaru Emoto, que qualquer pensamento, por leve que seja, ruim, maléfico, já deteriora a molécula das águas. Imaginem tanto ódio, tanta loucura, tanta soberba, tanta ira, tanta inveja, tanto materialismo, tanta decadência de sentimentos, de emoções violentas em tantos seres humanos no planeta, a carga que isso é para o nosso planeta. Isso não é brincadeira. Então, vamos ver agora o doutor Ademar também, que atende muitos clientes cada dia. Então, doutor Kiep, essa questão da sintomatologia, eu estava pensando que ela vem muito acompanhada das questões espirituais também, principalmente em pacientes que vêm com dor muito intensas, né? Então, a gente nota que a energética do paciente é diferente. E o erro da medicina tradicional é exatamente esse, querer assim tirar a sintomatologia, ou seja, para esconder a parte psíquica. E o que a gente tem notado é o seguinte: quando se tira a sintomatologia, automaticamente aumenta a neurose da pessoa. Então ocorre remissão dos sintomas, ou seja, piora o estado do paciente. Então é sempre importante entrar na questão emocional para poder acalmar a pessoa, inclusive para a pessoa ir devagar e tirando as medicações que ela está acostumada. A gente não pode tirar de uma vez, porque ela já ficou tão viciada, né, e não se vê, então tem que ir lidando devagar. E tudo isso acompanhado. Eu estava lembrando de uma pintura que eu vi do século XVIII, mostrando uma enxaqueca, e eles mostrando assim, uma série de pequenos demônios assim com garfos na cabeça da pessoa, porque naquela época ainda se considerava mais, né, um pouco essa questão espiritual. E atualmente ela é nula assim, perante a medicina, principalmente. É, mas tem o seguinte, viu, doutor Ademar? Se a pessoa, de repente, olhar para o seu interior e ver como é, ela vai levar um susto tão grande que vai até perecer. Agora, Ortiz de Camargo Neto, o senhor acha que é tentado pelos demônios? Totalmente. Doutor Kepp, sabe, eu estava refletindo sobre isso, inclusive, porque eu assisti um filme recentemente sobre o assunto, que muitas orientações acham que não há, assim, demônios, que não é tão, assim, perigoso. Tem várias, até religiosas. E o que eu notei, doutor Kepp, por exemplo, se é uma orientação cristã, se é uma orientação cristã, Cristo falou exatamente dos demônios. Ele falou que tinha que, por exemplo, expulsar os demônios. Ele disse que viu o demônio cair, né, e que ele é o pai da mentira e que é um homicida desde o princípio. Os judeus, né, a Bíblia judaica fala de demônio. Sócrates, que era um filósofo, dizia que ele era guiado por um demon, que era um gênio, assim, né? E aí, hoje em dia, todo mundo diz que isso é simbólico, que são os demônios do interior da pessoa, quer dizer, as diabolices que a pessoa toma. Agora, claro, também é, mas não é só isso. Agora, vamos ver a nossa dentista. A senhora acha que é bastante encapetada? Eu acho. Hoje ele está... Tá. O senhor escreveu aqui no seu livro Teologia Científica que toda enfermidade psíquica ou física vem da alma, né? E o senhor diz que parece que não existe outro meio para alcançar a saúde senão é de enfrentar os próprios demônios. Então, é isso que eu tento fazer também, enfrentar os meus e dos meus clientes, né? Então, ela se conformou que é encapetada. E agora, Luciara? A senhora uma vez falou que às vezes pensa que é o próprio capeta. É, quando a pessoa fica muito... Justamente isso que eu queria falar, doutor Kepp. Eu queria falar que eu estava conversando com os meus alunos sobre a paranoia. Então, quando a pessoa... A gente fez um estudo que a paranoia para é fora, né? E noia é mente. Então, quando a pessoa fica totalmente fora dela, então aí eu acho que ela deixa vazão, ela deixa espaço para entrar qualquer tipo de energia ruim, né? Então, a pessoa fica mesmo possessa quando ela não tem contato com ela. Então, aí vê que se o indivíduo vive fora dele mesmo, ele não tem sossego. Então, ele fica suscetível a tudo que se passa fora. O mundo... vai atingi-lo de todas as maneiras. Enquanto que se ele tiver contato com o ser dele, ele se acalma. E aí as coisas que estão fora vão ser analisadas e não vão atacá-los. Agora, a gente não pode esquecer que, por exemplo, a vida no mundo aí fora é uma vida assim, longe daquela que Deus quer, né? Então, é isso que eu queria dizer aos senhores, que se os senhores já estão impressionados com o que foi dito, a coisa é muito mais séria ainda do que se pensa. Leiam os livros que o Dr. Kepp escreveu a respeito, consultem o nosso site www.trilogia.ws, entrem na nossa editora e vejam lá as nossas publicações a respeito, nossos programas de televisão e etc. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Rebouças 3819, atrás do Shopping Eldorado. Nosso telefone é 3032-3616. 3032-3616. Nós não somos uma igreja, nós não somos uma filosofia religiosa, nada disso, teológica, enfim. Nós somos um grupo de ciência e estudamos o interior do ser humano e tudo aquilo que vem com ele. Até a próxima.